De manhãzinho o sol entrou pela janela, revirando os meus segredos, invadindo a minha cela, procurando no meu ninho coisas do arco da velha. Abriu gavetas, revirou minhas lembranças, revi cartas, telegramas, diademas, bugigangas, cheiro de água de colônia da mulher que eu não amei. Me desarmou de minhas armas mais secretas, esbarrou na minha pressa de chegar ou de partir, espetando a minha calma como se eu fosse um faquir. O sol entrou pela janela, revirando os meus segredos, invadindo a minha cela, procurando no meu ninho coisas do arco da velha. Abriu gavetas, revirou minhas lembranças, revi cartas, telegramas, diademas, bugigangas, cheiro de água de colônia da mulher que eu não amei. Me desarmou de minhas armas mais secretas, esbarrou na minha pressa de chegar ou de partir, espetando a minha calma como se eu fosse um faquir. Como se eu fosse um faquir, espetando a minha calma como se eu fosse um faquir.